Alfa Romeo 05. Romeo 05, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, Alfa Posição 5, Romeo 05. Lima, Nicolau 231, controle 10.8. Sente, controle 10.8, tudo certo. Salvador, bom dia, o Papa Romeo Kilo Sierra Lima decolou da 17, perfil da Arbor. Papa Romeo Kilo Sierra Lima, contato a decolagem e saída da Arbor, subrestrito para 3 mil pés até 1,5 milhas oeste de Salvador. 3 mil pés até 1,5 milhas de Salvador. Como é que é a colagem que prossiga? 3663, isso é para 2000 pés, a gente ferrar nessa, livre LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3663. Plan 3663 informa tráfego na posição de 12 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, Bravo Eco 9 Lima. 7, 3663. Plan 3663, complete final do procedimento LS X-Way, chame torre na frequência 118.95. 18.95, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3663. 3663, que ligamos no 06, reposte no estado da baixada travada. Ei, já está visitando, informar na baixada travada. Bom dia, gol fundo 903, estamos aqui na posição 8. Gente da informação de cliente, já autorizações para o. Bom dia, gol 923, autorizado Guarulhos, 360, informa no grupo 16. Nicolau da pista 1-0, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5031. Afirmativo. Obrigado, Cristiano Lima, acendendo pelo 08 lá. Decolada 10, vinda da El, vinda 90 com a Pri, transmissão Salvador 1208, confirmando, 03, para o voo 9923. Voo 923 confirmando, aerovia uniforme do Lula, 16, para o feedback sim. Para parte do médico, ou não, nós dois. Resposta pronto, Mike Coriel. Trip. Gente, agora por gentileza, ainda não chegaram? Por duas vezes e ela que é responsável por notificar a Polícia Federal. De qualquer forma, os informados novamente. Obrigado. Ok, gente. Obrigado. Chama a cidadão no zero. Comigo, tá? 3, 2, 5, 9. Então, 3859, desça para 3 de meu país, destino 0 no meio, livre da restrição sobre pelo. 3000, desça para pelo, tá? 3859. Controle QCA. Controle QCA, manter os 6000, ela tá na. Pode dar a descida já. Tá presente, cancela as regras e tá descida. Informe nível que deseja? É, agora descer para meu peso, descer televisual. Ciente, plano de voo cancelado, zona 038, autorizada descida para 1 no meu país, ajuste na 0 no meio. Positivo, sem descida, ajuste meio. Com ajuste meio 15, por quê? 1 no 0 no meio. 6016, muito obrigado. Tchau. GM63 no solo 38, libere pista pela direita, solo 1, 219. Direita, 209, boa. É que Delta Charlie, prossiga. É que Delta Charlie, confirme o destino, Marco. Maravilha, está livre o acionamento, vou verificar a notificação. Salve Salvador, bom dia, 3663, entrou? 3663, Alfa Juliette, Porto Nova, bom dia. Alfa Juliette, nossa, 3663. Eco Delta fora do solo 39, controle 1-20-8. 208, Mike Eco Delta. Serra Nessa, autorizado, ele é fixo, pista no zero, reforço estabilizado. 2000, com a gente já foi para estar estabilizado, 3, 2, 5, 9. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, direto Manati, no meu país, aposto 2-0 milhas fora. Formaria 2-0 milhas fora, Mike Eco Delta. Salvador, eu posso fazer o 2223. Fazer o 2223, bom dia, prosseguir. Bom dia, sabe que já receberam aí o nosso plano de voo Salvador, Guarulhos. Eu já vi isso aqui, confirma que está fechado. Se não, a gente vai entrar em contato com a empresa aqui para fazer a modificação. Salvador, Sinai 6285, curso de estacionamento, pátio 3, posição 03. Passaram 2223 ainda negativo, não recebi seu plano, único que consta é a trajetória da conquista. Então, por gentileza, verifique. Ah, ok, vamos verificar, obrigado por enquanto. Salvador, Sinai 6285, curso de estacionamento. 225 no pátio 3, autorizado para o SPEC, flash, taxi. Não, para o taxi, na 225. Tchau, papapapão, papapango. Autorizado, sobre Rua Veracruz, Yankee Delta Charlie, decola do ano 7, direito, no meio do axé. Controle 120, decimal 8, 0122, da história. Delta Charlie, Veracruz, né? Sobrevoo. Gente, dê uma ligada pra gente na sala S depois pra verificar a questão da notificação e chama a torre quando pronto pro táxi, 1016 na Justiça. Ou. Gente, frequência livre pra coordenação. Livre acionar, reposte táxi, senhor Delta Charlie. Autorizado, táxi, reposte para ingresso, pista no 7, e aqui Delta Charlie. Tan 3859, complete final de time, torre 11895. 3295, Tan 3859, grata, bom dia. Bom dia. Poderia coordenar após o start da proa do Salvador 366, faz o risco completo? Servito, confirme para controle. É o L526, a possibilidade após o start fora na proa do Servito 366 completar o risco para 1-0? 359, nosso final visual. 359, que nem está no 0-6, confirme, baixar de travado. Baixar de travado, tá 3859. 359, estou autorizado para uso pista 10, vento no 40 graus, 079. De pouso, tá 3859. 4-6-2-2-5-6-16. Dado alinhar e manter pista 17, né, que dá para tirar. Afirmo, afirmo. Condições de decolar 35, pode? Resposta quando pronto. Tonian, que aceita uma centena, direto para o Delta. Já estará a vertical 35, pode fazer iniciar a decolagem. Autorizado a decolagem, então, com o ProSul, vento 130 graus, 099, já que Delta Charlie. Já iniciado. Primeira curva direita, compro o perfil da saída coral até a posição coral, após modifica e segue conforme. Controle 120, décima 8, transponder 0277. A frente está 3-9. Charge decolado 245, controle 120, décima 8. Charge, até a volta, obrigado. Para acionamento, chame 1895, ajuste 1016. Tango Yankee, Delta Charlie, bom dia, o nome é o país, corredor Axé, reposte fora da barra. Ok, semana através, farol da Barra. Salvador, bom dia, Xanamé 225, pode ser da 10 próximo. 225, Lima, tempestão 10. A Lima tem 10, 625. Pedro 59, no solo 4000, libere pista pela direita, chame o solo 1-2-1 decimal 9. Semana Solo, muito obrigado, tenho um bom dia. Torre, Solo, Salvador, 3859. Bom dia, Alfa Juliette, porta meia dúzia. Bom dia, Juliette, com meia dúzia, 3859. Decolado 48, controle 20 decimal 8. 208, 6225. Frequência. Berbela, Berbela. Pegando pedra aqui, todo lascado. Controle, Oxené 6225. Oxené 6225. Contato radar na decolagem, saída Momo, nível de voo 320. A 225 solicita proa de Nitsa. Aguarde a transmissão, Oxené 6225. Aguardando. A forma de sua transmissão está falhando às vezes. Sente, grato. Autorizado Nitsa, o Xanai 6225. Nitsa, 6225. Objeto 5826, desça para 2500 pés, ajuste na 096. 2500, 096, 096. Paciente das condições de conquista. 637, cliente, grato pela informação, não se envolver nada. Ok, porém a tendência é melhorar. Agora, visibilidade maior que 10 km, teto estimado em 700 pés e a tendência é melhorar. Grato pela informação. Alô, Salvador, do 2223, tá sabendo? Siga. Prossiga. Afirmativo, cara, a gente entrou em contato aqui com a nossa empresa, eles nos informaram que tem para as 11h15 Zulu, o plano Salvador-Guarulhos. Ah, sim, agora recebi o seu plano. Tá pronto pra cópia ou... Afirmativo, por favor. Ok, então para Guarulhos, segue no nível 180, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, após da El Lida, após Lida Ilhéus, após Ilhéus intercepta o esquiuno e segue conforme plano. Controle 120, décima 8, transponder 50, 1-0. Autorizado 180, decola da pista 10, curva direita. Dael, Leda, Ilhéus, interceptando a Whisky 1, 1208, 5010 no transponder. Correto, passaria do 2223, para pushback em acionamento. Chamaremos para pushback em acionamento, o 2223. Boa, obrigado. Salvador, o trip 59637, está fase 3, pronto para o táxi com 6 a bordo. 4 horas de autonomia, alternando Montes Claros, pronto para o táxi. 9637, siga via Índia no ponto de espera, chame torre 198, 1095, ajustado 2016 no... Gente, confirmando, o alternado é Confim. Ok, Confim, gente. Para o táxi, voo 903, com 179 a bordo, alternando Daniel. Estou embaixonado, estou no web 5206. Chegou 2000, ele pousa a pista 1-0, vento 0-7-0 graus, 0-7 nós. Pousa 2000. Tá, o reporte para descida. Trip 5217. Quanto que espera? Vai dar passagem ao gol. Trip 9037. 1983, táxi e ainda, no ponto de espera 1895, em 2016. Bom, vou. Táxi e ainda, ponto de espera, 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2- Romeu, Romeu Juliette. Tá 3304, Brasília, bom dia, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3304. Frisado Brasília, 360, via uniforme do Lula 17. Decolada pistão 90, primeira curva direita. Saída arbora, após arbora leva. Controle 120, décima 8. Transporta 50-50. Autorizado Brasília 360, Brasil 1-7, decolada 10, curva direita, arbora, elefa. 1208 é o controle, 5050 transponder total 3604. Correto, tá achando para pushback essa nave. Chamara. Pico alterna 12685, a janela 6225. Bom dia, Lima, mantém pistola zero. Webjet 5826, solo 56, liberando via eco, solo no 21, decimal 9. 219, Solo 923, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 090 graus, meia dúzia nós. Autorizado a linha de decolar, pistão no zero, 26, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 02. O 1072, autorizado chega da mar e desça para o nível 050. E ele é Swiss, que confirme? Sim, mantenha a PC da chegada da mar e após etapa, autorizado direto, Serra Vitor 366. Gol no 072, após o TAP, autorizado Serra Vida 366. Após o TAP, Serra Vida 366. Uma centena, meia dúzia a nós. Iniciando o trip 9637. 047, gol no 605. Se correto no 605, para o pushback. Deve chamar, obrigado. Alô, Salvador, SNE 6312, informação X, autorização Recife 350. Oi, 6312, autorizado 350 para Recife, Zé Preço 58, colando a pista 10, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, transponda 5046. 350 a Recife, 8358, pistão no 0 Puca, Caju. 1208 controle, 5046, o Xané 6312. Correto, 6312, para o Xbex. Maria, obrigado, senhor.